fico confuso quando penso em você. E só tenho certeza que eu não sei te esquecer. O nosso amor é bem louco, eu nem sei o que dizer. Só com você eu posso compreender que o nosso amor ultrapassa os limites do céu. É doce feito mel, amargo tipo fel. Só com você eu posso sorrir e sei que não estou sozinho quando eu cair. O tempo voa e já são quase 3 anos. E eu nem hesito se for pra dizer que eu te amo. Só com você eu tiro os meus pés do chão e eu viajo além da imaginação. Cada minuto que eu passei ao seu lado me deram motivos pra ficar apaixonado. Só com você eu quero me encontrar. E se eu morrer é porque você roubou meu ar. A noite vem e você sabe que eu só quero o seu bem. Eu vejo as luzes iluminando a cidade. Tenho você em mente como uma paisagem. Reconheço meus erros, eu sei que eu errei. Deixar de drama, você ainda me ama, eu sei. E se eu pudesse voltar e ver tudo o que eu fiz, eu desfazia tudo só pra te ver feliz. O nosso amor é um sonho, também é real. O nosso amor é lindo, mas que especial. No silêncio é tua voz que eu quero ouvir. Isso é tão forte, baby, você pode sentir. Eu quero você pra sempre em minha companhia. O nosso amor se multiplica a cada dia. Ei, garota, eu nunca te abandonei. Eu sempre te amei, eu sempre te amarei. David Caos, participação da Tami. E antes que você se esqueça, isso é M79.